bom dia, gol 1154, uma milha e meia pistela, já baixou para o travão visual com a pista. Atualizado o pouso no 0080 com 89, ajuste 113, 1154. Pouso autorizado, gol 1154. Quatro, direita Alfa e Kilo, táxi via Pati 3, posição 13, Pati 1. Direita Alfa e Kilo, Pati 3, posição 13, Pati 1, gol 1154. 2 Salvador, gol 1154, pode confirmar a posição? 13. Grato, 1-3, grato. Diego 896, transfere Itabuna Judas. Boa noite, 96, bom dia, senhor, identificação autorizada, chegada a Mari. Eu sou para 3 mil pés, o que é legal no 0 no 3. Chegada a Mari, 23 e 3 mil, no 896. Transe Salvador, muito boa noite, Abjet 5809, para prosseguir na descida, atingiu 170. 5809, acione identificação, autorizada a chegada a MAN, separa 2 mil pés, um ajuste no 0 no 3, reporte localizador. 2013, informará no localizador, 5809. Mantenha a chegada número 2 na aproximação. Transa 505.